Stan 3398, adiciona identificação, autorizado para o EDITAP, desça para o nível 050, QNH 1017. Direto TAP, desce para 5017, Stan 3398. Eu chamo o centro Recife 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 2085, 2545, tá 3258, ó. Por gentileza, Pardenal ILF, muito bem. Tá 3398, autorizado, prosseguir para o ILS Whisky, pronto, Serra Vita 369, desça para 4000 pés, QNH 1017. Solicita voar Serra Vita 366, tá 3398. Serra Vita 366, autorizado, descendo somente para 4000 pés, tá 3398. 4000, tá 3398. Tatiana Hotel, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 95, muito obrigado, amigo, pela colaboração, boa noite. Boa noite. Chame o centro Recife em 133.25, alterno 125.1. 33.25, 125.1, boa noite, Azul 4071. Boa noite. 3.000 para 4.000 pés, o TAM 398. Fernando, desça para 2500 pés, autorizado procedimento ILS Whisky, reporte estabilizado no localizador. Telema 313, desça para 4.000 pés, QNH 1017. É 4.000, 1017. Considera a restrição em ponto? Firma, Telema 313. TAM 398, Chame Torres, Salvador em 1 no 8 decimal 95. 8 95, TAM 3398, boa noite, bom trabalho. Boa noite, bom pouso. O Xanema 313, desça para 2.000 pés, liberado as restrições da carta, autorizado, final. ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Liberando as restrições para 2.000, autorizado final do S3, portaria estabilizado, Xanema 313. indicador visual, o Oceania 6313. Panamá 3-1-3, chame Torre, Salvador em 1-8-9-5. 1-8-9-5, obrigado, boa noite. 6313. Boa noite. Destinado a este voo para Fortaleza. Já foi feito esse embarque, você sabe informar? Ainda não, mas exatamente vai ser agora, a gente vai estar no contato agora em Fortaleza. Ok, então você já está feito para informação, né? Muito obrigado, estava mandando ele passar mais perto. Isso, ele já pousou e eu acredito que já, muito em breve, já vai estar aí na sua aeronave, ok? Tá ótimo, então, valeu, muito obrigado. Nada, daqui a pouco ele está passado, obrigado, pessoal. Está aberto ainda para confirmar? Vamos em transição forte. Tá pronto para o taxi voo 1889, PLD 129, 4 horas alternando Campinas. Até o ponto de espera da 1-0, por forma 18-6 torre, voo 1-8-8-9. boa noite, Gol 1889. Gol 1889, contato radar, suba para o nível 360, na saída da EL, troca o código transponder para 5476. Ok, da EL, 5476 mudando. Solicita quando possível, vá direto da EL. Autorizado, Dael Oleda, ao cruzar 2000, aparece o Gol 1889. 2000, São Leda. Confirmado, para a reta, eu já vou chamar direto a torre na frequência 118.95, 118.95, 1604. 804, autorizado a repartir parte. Já em destaque, pode chamar na frequência 1891. Autorizado o pushback nesse momento, 604. Também autorizado, então, o treinamento após o pushback. E o treinamento vai chamar na frequência 1891. Correto. Chame o centro Recife em 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 3325, 251, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Valeu, bom domingo.